DJ Bola Tribo. Viver a vida sempre como mané. Viver a vida por causa de uns qualquer. Ver a pobreza como prova de fé. Ser pouco como rei ou muito como Zé. Viver a vida sempre como mané. Viver a vida por causa de uns qualquer. Ver a pobreza como prova de fé. Ser pouco como rei ou muito como Zé. Eu que não quero levar a mesma vida que levo. Espero progresso e aguardo o que venero. Eu enxergo minha meta e ela eu quero alcançar. E sei muito bem que ela depende do meu lutar. Eu que não troco minha coroa pela fama. E nem deixo minha prometida por dona banda. Que já me olha, provoca, desfila em minha volta. Jezabel se toca, seu lugar debaixo da minha bota. Eu que não quero viver uma vida miserável. Ser humilhado o mês inteiro em troca de um salário. No final só dá pro boteco e pra boca. E depois sair dizendo, parceiro, sou vida louca. Que vida é essa, rapá? Me diz onde quer chegar. Se um dia o inocente morreu em teu lugar. Mas até hoje você carrega uma vida de cruz. Só por negar e não aceitar. Viver por Jesus. Viver a vida sempre como mané. Viver a vida por causa de uns qualquer. Viver a pobreza como prova de fé. Viver pouco como rei. Viver a vida sempre como mané. Perder a vida por causa de uns qualquer. Ter a pobreza como prova de fé. Viver pouco como rei ou muito como Zé. Eu é que não quero ser um derrotado. Viver muito como um rei faz parte do teatro. Pra ser vencedor tem que ser gladiador. E não abaixar a cabeça pra quem nos humilhou. Loura linda, falsidade no sorriso. Um amigo falso é bem pior que o inimigo. A mentira é maquiada só pra nos seduzir. Com palavra te engana só pra te destruir. Eu é que não quero viver a vida tipo romance de Shakespeare, que no final só tem sangue. Quero ir além, sem atrasar ninguém. Adiantar o meu lado na vida me dá bem. Porque que as rosas carrega os espinhos? Porque o bem e o mal seguem o mesmo caminho. E pra ser lembrado tem que fazer história. Aqui é o T-Mac, pra Deus é que eu dou glória. Viver a vida sempre como mané. Perder a vida por causa de uns qualquer. Ter a pobreza como prova de fé. Viver pouco como rei ou muito como Zé. Viver a vida sempre como mané. Perder a vida por causa de uns qualquer. Ter a pobreza como prova de fé. Viver pouco como rei ou muito como Zé. Nas quebrado que mais vejo. Toca desacerto, cabritão falador, desacredita no sentado dedos. Dos molequinhos da quebrada, que mantém a paz até mexer na sua casa. Pois ninguém quer viver uma vida de comédia. E tem bandidão que esquece que respeito é meta. Na favela, é crime ou Cristo? Mantenha sua língua pra ficar vivo, bandido. Tem uns malucos aí que pensa que é o mala. De onda pro meu lado, tá crente que abafa. Ele é atrasalado, é comédia da quebrada. Não quero essa amizade, não venha forçar barra. Diz que é sujeito homem, não sustenta o casamento. Prefere as drogas do que o juramento. Eu deixo meu salve com os humildes de verdade, que com sinceridade ganhou minha amizade. Viver a vida sempre como mané. Perder a vida por causa de uns qualquer. Ter a pobreza como prova de fé. Viver pouco como rei ou muito como Zé. Viver a vida sempre como mané. Perder a vida por causa de uns qualquer. Ter a pobreza como prova de fé. Viver pouco como rei ou muito como Zé. Ninguém quer viver pouco como rei ou muito